Eu viajei para um país diferente, com muitas histórias conhecidas e músicas excelentes. Só que algumas coisas não eram suficientes para deixar felizes e contentes. Eu fui parar num paraíso deprimente, onde chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. Eu fui parar num paraíso deprimente, onde chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. Eu fui passear no paraíso deprimente, dentro de uma ilha, num famoso continente. Eu fui passear no paraíso deprimente, dentro de uma ilha, num famoso continente. Eu viajei para um país diferente, com muitas histórias conhecidas e músicas excelentes. Só que alguma coisa não era suficiente para me deixar feliz e contente. Chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. Eu fui parar num paraíso deprimente, onde chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. Eu fui parar num paraíso deprimente, onde chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. Eu fui passear no paraíso deprimente, dentro de uma ilha de um famoso continente. Eu fui parar no paraíso deprimente, onde chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. Eu fui parar no paraíso deprimente, onde chovia muito, a comida era ruim e a cerveja era quente. E a cerveja era quente. É um paraíso deprimente. A comida era ruim. E a cerveja era quente. A comida era ruim. Thank you.